America. Coming home on the highway. Lately things have been sideways. And I want you back in my system. Cause you're the piece I've been missing. So I just leave it all on a highway. Start to think of us in a new way. In place our love in new positions. Yeah, babe, I'll treat you like my religion. If I can't have you, what am I gonna do? Cause the world means nothing when I'm stuck on you. Maybe you the truth. If you want me to, then show me something. If I can't have you, what am I gonna do? Cause the world means nothing when I'm stuck on you. Maybe you the truth. If you want me to, then show me something. Cause I would do anything for you. Cause I would do anything for you. Turn my mind just to save your time. Missing you was the foreplay. If I can't have you, if I can't have you, what am I gonna do? What am I gonna do? Cause the world means nothing, nothing. I'm stuck on you, I'm stuck on you. Maybe you the truth, you the truth. If you want me to, want me to, then show me something, show me something, babe. Cause I would do anything for you. Oh, oh, I would do anything for you. If I can't have you, what am I gonna do? What am I gonna do? Cause the world means nothing, nothing, babe. I'm stuck on you. Maybe you the truth. Maybe you the truth. You want me to? You want me to? Show me something. Show me something, babe. Cause I would do anything for you. Cause I would do anything for you. Spend my money just to save your time. Call me crazy. Cause I would do demais esse som. Esse é o DJ, compositor e produtor de house music italiano Frank Paul, com os vocais do americano Grayson Chance, na sensacional Anything, da Armada Records, que traz, aliás, mais uma música no Parabólica América. A Armada Records traz também o duo canadense Silton and Shepard, com os vocais da também canadense Breezy. A música se chama Cashmere Sweater e eu tenho certeza que você vai gostar. Things I can't breathe, making me believe in things I can't see. Magic, every time we touch, it's like we crash in. And anything I want, don't have to ask it. Cause you already know the things I'm asking. Com Rhythm Inside, lançamento da Capitol Records nos Estados Unidos nesse mês de janeiro de 2017, mês em que as gravadoras já não trazem muita novidade não, acabam mesmo lançando várias músicas de um mesmo cantor. A Bebe Rexha, por exemplo, vem aí com mais uma música, ela se chama I Got You, teve um vídeo lançado nessa semana nos Estados Unidos, é a número 63 da parada Hot 100 da revista Billboard nessa semana, e a música número 22 da parada Mainstream Top 40. I can see you hurting, I've been through the same thing. Baby, don't you worry, I got you. I just wanna know you. Tell me all your secrets. Looking like you need it. shot for you. Yeah, baby, that's what I do. I'ma keep on sipping all night, yeah. I'm not a kiss a thousand lips, but maybe that's just all in my mind. Some people never understand the way we live, but we're living life. Monday to Sunday, it's never too late. So everyone say, we don't wanna stop. Cause after the after party, we're gonna keep it going. We're gonna rip it up. The neighbors might complain. Cause after the after party, we're gonna stay till morning. Gonna wanna find it up. We do it all again. Yeah. We're all in love. We're all in love. I'm hanging on my best friend's couch and my clothes are all on the floor. Got glitter in my underwear like it was Studio 54, yeah. Come on, boy, I love it, but I need it, baby. Pat, bring on the encore. Let's pour another drink, the glasses go. Yeah, we're always up for one more. Monday to Sunday, it's never too late. So everyone say, we don't wanna stop. Cause after the after party, we're gonna keep it going. We're gonna just ended, but I'm not done with you. But my folks out of town, we got a crib with a view. Y'all come over, bring a couple friends, I keep mine with me. Shouts out to Whitney, she was so wicked. The party was so crazy, oh, the party was so crazy. Oh, tomorrow I'll be lazy, but I'll spend it with you, baby. Oh, Monday to Sunday. Drop, drop. And we do it like ice cream for dinner, bucket of liquor. We're getting sicker, don't need a beeper. We're all in love, yeah. Drop, drop, drop, drop, drop. And we do it like Monday to Sunday, doing it all way. Riri on replay, cheers for the weekday. Cause after the after party, we're gonna keep it going. We're gonna rip it up. The neighbors might complain. Essa é uma das músicas mais tocadas na Inglaterra, caminha para ser o mesmo também nos Estados Unidos. Charlie XCX com o rapper Lil Yachty com After the After Party, novidade da Warner Music que está no top 40 da parada inglesa. E o Parabólica América agora vai com a banda Indietronic Arizona, um trio de Boulder, Colorado, nos Estados Unidos, com Oceans Away, que tem a participação do Sam Feld, lançada nessa semana pelo selo da Warner Music nos Estados Unidos. I never let my guard go down, but you messed me up when you came around. When the high wore off, no, you needed space, but I don't wanna wait. I don't wanna miss it. 2,000 miles in an ocean away, but I see the sunrise. Oh, just like the other day. Picture your eyes as I fall asleep. Tell myself it's alright. Oh, oh, as the tears roll by. your love so good, girl. Got me coming back for seconds, what's good, girl. Got me clearing up my schedule, trying to link up. Girl, you know you about to get the thing beat. When I pull up, you know what I came for. A dollar lead pipe, get some dope deep for you. Put your body back to sleep. I got you waking up, thanking me. Que toca no mundo. Parabólica. Spend your days on a 9 to 5. Waste your time on a central line. What do you love? Work two jobs trying to stay alive. Spend your money on a Friday night. Tell me, what do you love? Just stand for something. For anything. Come out of the dark. Come through the light. Whatever your fear is, it could be alright. But tell me, what do you love? Tell me, what do you love? Come out of the dark, into the light. Whatever your fear is, it could be alright. But tell me, what do you love? Tell me, what do you love? Come out of the dark, into the light. Whatever your fear is, it could be alright. But tell me, what do you love? Tell me, what do you love? Come out of the dark, into the light. Whatever you fear, it should be alright. But tell me, what do you love? Tell me, what do you love? What do you love? Produtor norueguês Simen Eriksrud, chamado Sib. A música chama-se What Do You Love? Vocais do Jacob Banks. Música lançada no fim de novembro nos Estados Unidos. Chegou ao número 36 da parada US Hot Dance e agora tá tocando nas rádios adultas por lá. Antes, teve a sueca Zara Larsson com mais uma bem diferente dessa vez, chamada So Good, o quinto single do álbum de estreia dela, esperado para breve. Música co-escrita pelo Charlie Puth e com a participação do Ty Dolla Sign. E o Parabólica América traz agora aí um cara que arrebenta nos Estados Unidos.

Esse é o Crowded House com Don't Dream It's Over, música que era número 85 do Hot 100 e entrava na parada Billboard dessa semana, 30 anos atrás. E pra continuar, vem outra obra-prima. Aliás, saudades da época que o rádio tocava isso mesmo no Brasil. Bruce Randall Hornsby, da Virgínia, e uma banda que ele tinha formado na época chamada The Range. Vem aí com a música que era número 69 na parada da Billboard, lançamento essa semana em 1987. Quarto single do álbum The Way It Is, de 86, foi a música número 1 por 3 semanas na parada Adult Contemporary, mas no Hot 100 chegou apenas ao número 4. Bruce Hornsby and The Range, com Mandolin Rain. Parabólica. Song came and went, like the times that we spent, hiding out from the rain, under the corner tent. Laughed and she'd smile, it would last for a while. You don't know what you got till you lose it all again. Listen to the listen to the bluegrass band, takes the chill from the air until they play the last song. I'll do my time, oh, keeping you off my mind. But there's moments that I find I'm not feeling so strong. Listen to the she turns to go. desde 1987, em minha opinião. Bruce Hornsby and the Range, com Mandolin Rain no Parabólica, que era aí uma das músicas mais tocadas do Hot 100, a número 69 da parada Hot 100 há 30 anos. E na mesma semana, na parte de cima da parada, essa era a música número 10, que chegou ao número 2, mas nunca foi number 1. Os ingleses de Londres, do Wang Chung, com Everybody Have Fun Tonight, que acabou sendo um dos maiores sucessos da banda e é um clássico em festas dos Estados Unidos desde aquela época. We'll be right back. Chang. Aliás, Wen Chang, pra quem não sabe, em chinês quer dizer sino amarelo. Eles colocaram o nome dessa banda aí, né? Que foi formada em 1980, de sino amarelo, só Deus sabe por quê. Em chinês, Wen Chang, sino amarelo. Pois é, eles vêm com Everybody Have Fun Tonight, terminando a volta no tempo de 1987, que teve também Bruce Hornsby and the Range com Mandolin Rain, e teve Crowded House com Don't Dream It's Over no Parabólica América, que agora traz um nome novo na country music. Kane Brown, nascido na Georgia, artista hoje da RCA Nashville, mas que se lançou sozinho nas mídias sociais em 2015 com uma música recém-lançada nos Estados Unidos que você vai adorar. Chama-se Thunder and Rain. Your lips, your eyes, don't wanna let go. Your skin on mine, I'm losing control. Hear the rumble in your chest, feel the wind coming off your breath. Your curves ain't slowing me down, ain't nothing gonna stop us now. You're fire, I'm lightning, we're burning at the core. Like a hurricane, we shake these walls like an earthquake. Hear the rumble in your chest, feel the wind coming off your breath away. Calling out my name makes me hard to contain. You're fire, I'm lightning, we're burning at the core. Falling and crashing, girl, we're a perfect storm. Every time our hearts collide, I can feel love come to life. It's the same, baby. We're like thunder in the rain. We're like thunder in the rain. You're fire, I'm lightning, we're burning at the core. Girl, we're a perfect storm. You're fire, I'm lightning, we're burning at the core. Falling and crashing, girl, we're a perfect storm. Every time our hearts collide, I can feel love come to life. It's the same, baby. We're like thunder in the rain. America. You with the sad eyes, don't be discouraged. Though I realize it's hard to take courage in a world full of people. Side of it all, the darkness inside you can make you feel so small. Show me a smile then, don't be unhappy, can't remember when last saw you laughing. This world makes you crazy, and you take it. I see your true. Que começa a tocar muito nos Estados Unidos. Anna Kendrick e Justin Timberlake com True Colors e Cyndi Lauper. A música é de 1986, opa, mas fez parte aí da trilha sonora do desenho animado Trolls da DreamWorks, lançada agora no final de 2016, fechando mais um Parabólica América. Obrigado aí pela sintonia por todo mundo. Eu volto dia 4 de fevereiro em mais uma super edição com as melhores dos Estados Unidos. Semana que vem tem Parabólica Europa com Urbano Carvelli, direto de Berlim, na Alemanha. E o Parabólica é uma produção da Nova Sound Studio USA. Apresentação, Serginho Ricardo. Essa foi a edição 106 de janeiro de 2017, que você ouviu em diversas rádios afiliadas pelo mundo. Para ouvir esse programa novamente ou todos os anteriores, você visita aí o Mixcloud da Nova no Sound Studio, no endereço www.mixcloud.com/parabólica. E a nossa última música de hoje vem aí com mais duas suecas. Pois é, está tudo vindo de lá. Essa música é da banda I Love You com Mind Crime, novidade da semana nos Estados Unidos via Capitol Records. Grande sábado à noite para você, um grande abraço e até breve. Tchau. Fala pessoal, meu nome é Limonge e eu também tô na Rio Sul Rádio. A arte.